amor. Tua cara inocente e o mal insolente a pedir o perdão. Aonde vais, amor? Disfarçada e menina mimada, querendo inspirar compaixão. Não vejo, não creio. Uma vez e outra me hipnotizas, me prendes, me abraças, me aturdes, te esquivas, me beijas, me afastas, e sim, porém não. Bendita maldição, ser tão romântico. E só te vejo aqui, meu coração. Olhas olhando outra coisa e sorris fazendo um favor. Aonde vais, amor? Que me enganas assim suavemente, tal qual que me engana o licor. Não vejo, não creio. Uma vez e outra me hipnotizas, me prendes, me abraças, me aturdes, te esquivas, me beijas, me afastas, e sim, porém não.